na pista. Se fosse meu cartão de visita, conheça suas noites e dias. Não acho igual se eu fosse turista. Você sabe que eu sou mais futurista. Mano, eu não durmo de meia, de carro vim no quinto vigia. Na época eu usava e vendia, não digo vendi. Visto que ali eu espalhar a magia. A vida gira mesmo igual Beyblade. Eu mato esses vampiros igual Blade. Brincadeira fria é Coldplay. Só existe coco em coqueire. Você tá agindo feito palmeire. Cê nunca vai me ver de bobeira. Eu tô sempre subindo a ladeira. Eu tô sempre descendo a madeira. Você me odeia, eu já contaminei sua vida. Eu não sou seu criado, criatura. Juro vi quatro viatura. A crática de hoje é ditadura. Na prática só nós tá na rua. Meu salário é tanto que nós sua. Voa, sem aviso, só um adesivo escrito Wi-Fi. Pelo menos ainda posso fly. Mas o que cê quer de mim, eu quero mais. Se não tiver no meu caminho, tanto faz. Clareou, deixa o meu dia. Eu já tava aqui vivendo o dia, quando o dia clareou. Clareou, deixa o meu dia. Eu já tava aqui vivendo o dia, quando o dia clareou. Yeah, yeah. Não curta essas ideias tão raras. Pecado gera guerra, miséria. Babylon tá arrasando no meio da floresta. Amarga era selva, mais dinheiro compra sazon. Caso, perdi minha casa jogando tazo. Tô com terno todo amarrotado. Só com o que cabe no meu bolso. Eu saio do seu supermercado, ela me ama. Eu sou super dotado, burro. Tenho inteligência econômica, nosso bonde é sério. Seu é turma da Mônica, essa cabeça aqui é biônica. Cê brinca com meus sonhos, só que a nossa ligação é iônica. Música possui verônica, latino-germânica, africana, anglo-saxônica. Todos têm uma vida anônima. Por isso publico de forma irônica um texto todo em Comic Sans. Nós quer requinte, Sam. Salame, mais filé de sassame. Eu quero ser um feed, madame. Ninguém vai me deixar com mais fome. É mais fácil botar fogo no money. White shirt igual os Jay em Los Santos. Boys in the hood, referência sempre niggas e gang. Trabalho com outro tipo de bunny. Multiplica esse pão, ticket rango. Ardido feito um chile chicano. Dinheiro agora é mais do que samba. Por isso eu fui sozinho pra Sampa. É, talvez não seja mesmo por grana. Tu é o que sonha? Eu sou filho da madame Cassandra. Eu sou Palmares, resistindo a caçada. Botando a bola bem na caçapa. Tirando sangue dessa garrafa. No país da cachaça é porrada. Capoeira no trabalho é de graça. Clareou, deixa o meu dia. Eu já tava aqui vivendo o dia. Quando o dia clareou. Clareou, deixa o meu dia. Eu já tava aqui vivendo o dia. Quando o dia clareou. Clareou. Vivendo o dia quando o dia clareou. Clareou, deixa o meu dia. Eu já tava aqui vivendo o dia quando o dia clareou.